念的这个经文。他就是我们做的这一份。 Canal 6140, autorizado direto, Mike Oscar 363. Mike Oscar 363, obrigado. Aproximação, mas inicialmente a 3 da Lagoinha. Ok, cumprindo a Lagoinha, se já não tem fio, tá? 4777. Ajuste 2780, autorizado você para 3000, permanente ajuste. 3020, ajuste 2780. Já está o Romeu Golf, mantém a proíça, agora transferência. Agora transferência, está o Golf. Autorizado estimado, feita de manter ele SFA, a pistola 0 é estabilizado. 2000, repassar estabilizado, ele é SFA, azul 2780. O Xenon 6140, autorizado no nível final 330. 330, 6140. Controle Papá Romeu, hotel Romeu Golf. Papá Romeu, hotel Romeu Golf, possível. Você colou em imagem, está comprovado isso, que o sobrevoo é Cajazeiras, na sua escuta, 15 pés. Gente, mantendo o sobrevoo de voo visual, comprou o uísque na escuta de controle, ajuste na 020, eu faço iniciar o sobrevoo em casa mesmo. Reportaram sobre o voo, até o meu voo. Autorizado, 1-0, vento 1.0 graus, 1-2 reais. Perigo de colares, 1-2-6-0. Mantenha os contos de controle. Nossa, conta permanente, Rô. Aviso 2780, redução para 1809, tráfego de trajeto na aproximação, 7 milhas, 1401, 1233. Reduzindo o azul 2780. Se é colado aos 45, chame o controle em 1208. 208, mantenha a lua 230. Boa. Patrulha, mantenha a lua 1230, cruzamento e queda. 1230, contato a dona do colágeno, via saída Fuca, tudo mantenha nível de voo 370. Via Fuca por 370, voo 1230. O V2780, informa um helicóptero Romeu 44, próximo à marca 2 externa, 500 pés, não interfere na sua aproximação. Estará atento a azul 2780, grata informação. 3098, desça para 3000 pés, sem restrições, ajuste no 020. 0020, 3000 pés, sem restrições, está 3198. Pelo azul, 2780 estabilizado, ele acertou. 2780, complete nosso procedimento, ele tem Salvador, frequência 118, decimal 95. 2895, azul 2780, graças por atender. Confuso. 3198, vista para 2, meu pés, ajuste na 020, autorizado final do procedimento, ele é o taxi 8, a pista 10, eu estou estabilizado. 2, repórter estabilizado, 3198. Azul 2780, bom dia. Ajuste no 020, aguarde a autorização de pouso. Guardando 2780. Direto, Rodolfo Foto 098, é o voo 1230. Eu chamo 6140, chamo centro do Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 125.45, chamo 6140. Quatro, sete, sete, vista para 4, mil pés, sem restrições. Ajuste 1020. Ok, descendo 4 mil restrições, 1020, 4777. Para azul 2780. Eu chegando com o de 1, vista para o nível de voo 050, ajuste no 020. 020, com a média de 1, guia 050. Tranquilizado, tá 3198. São 3198, complete não, procedimento de retenção, da frequência 118, deixa eu tomar 5. 295, qual trabalho? Suposto. 1230, chame 135, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. 5 5 5 5. 1477, desça para 2100, Oishino 020, autorizado o final do procedimento IML 78. Oishino 0, avança a visão. Ok, desce 2000 pés, direto? 3198. São 4777, autoridade direta do Duna, vai ser habilitado. Duna, reportarei. Informe o Cosmo Romeu 44 por ótimo, marca 2, externa 503, e interferindo essa aproximação. No solo ao 55, chame o solo 219. 219. 4777, completo final do procedimento, chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, muito obrigado. 5. 9145, deixa para 2 mil pés, sem restrições, ajuste no 020. Autorizar o final do procedimento é 678, a pessoa não tem responsabilidade. Ok, 2 mil pés, sem restrições, 1020, vai voltar a realizar na Leopatria. Estou autorizado na 10. O vento é 130 graus, 1 dúzia mais. Então, 4777, no solo 00, chame o som do canal. 29, bom dia. Solo 9145, informe o 41, Romeu 44, próxima marca 2, pena, 510, não interfere nessa transformação. Salvador, bom dia, 1250, passou o 219 para 170, Comete 1, informação Juliette. Como 250, via chegada Comete 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 020. Este descendo via para 060, prossegue com 270 como limitada velocidade. Reduza para 2509, número 369. Número 3 agora, iniciando a redução para 250. Está estabilizado, não é mesmo, parceiro? Gol 9145, complete nosso procedimento, chame 3 Salvador, frequente 118, decimal 95. 295, né, parceiro? Salvador, gol 9145, a 1,5 do... Gol 9145, chame visual com a pista 190. Pista no zero, no 40 graus, no 29. O 9145. 140 com 12 depois. Chama minha 200, que eu sou João Duna. Gente, vou direto, Duna. Vou em controle. Vai, Duna. Isso é para 4 mil pés, eu chamei minha 200. 145, no solo 07, liga direita, solo 219. Direita 219, eu vou navegando 45, obrigado. Com 250, reduza para 2309, tráfego que cresce aí na aproximação, 11 horas, 8.9 milhas, como nordeste, com 250 de velocidade. Tá, sim, show 250, agora iniciou a gente para 230. Meu Golf, para pouso em marcha no Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Chamado ao Rio. Para o meu, até o meu Golf. Passa ao meu, até o meu Golf. Tá, então já vem, já visual com o Rio para pouso. Chama o sinal, irmã, até o meu Golf. O sinal do procedimento ele é 76, a pressão no zero é só civilizada. Salvador, bom dia, 094, 0904. 1094, autorizado decolar, 130 graus, 939. Olha, medida de decolagem, vou 094. Descendo para 3.000 pés, sem restrições. Só 250 descendo para 3.000. Decola 14, chama o controle de Salvador, 120 do 18. 08. 08, 09, tráfego informado, agora é 1 hora, 8.8 milhas. Foi início a redução para o 200, 250. Salvador, gol 1094, saída reta, cruzando 27. Plano 094, contato radar na decolagem, via saída MOMO, submarcou o nível de voo 370. Via, saída MOMO, até o 370, voo no 094. Complote, mas procedimento de motor em Salvador, frequência 118 do sinal 95. Soma 250, deixa para 2.000 pés, ajuste no 030, autorizado o sinal do procedimento LSF6, aficiona 0, está estabilizado. Informe estabilizado, 2.020. Zero, teto estimado de 15007. 9250, redução para o velocidade de aproximação e a taxa estabilizada. Iniciamos redução, informa, 250. Né, 6200, já avistou? Não, 6200 já avistou. A quantos pés? 3 metros. Não entendi. 3 metros, 6200. 6, autorizado o pouso, pistão a 0, 140 graus, 15. 0, 140 graus, 2, 0, é 1250 estabilizado? Estabilizado agora, 1250. Até destinar os procedimentos de manutenção, eu dou frequência 118, destinar 95. 295 agora, 250. Sou em Salvador, bom dia, 1250 da Gol. Gol 1250, agora de utilização de pouso, chama avistado. Já, enquanto individual. Gente, agora de utilização de pouso. Aguardando, 1250. Direita, 1250. Pastor, Fox 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Salvador, azul 2770, número 2, pronto. Azul 2770, número 2, não tem um ponto de espera. Não tem um ponto de espera, azul 2770. Pastor 32, decola os 24, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. Pastor 32, chama o controle, 120, decimal 8. Bom dia, pastor 3D. Pastor 3D, contato radar na decolagem, via saúde da Coreia 1 grau, subir, manter o nível de voo 100. Para 100, pastor 3D. Pastor 32, vou direto coral. Gol 1962, deixa para 2 mil pés, ajuste no 030. Autorizado o sinal de procedimento em linha, suspeita. Profissional 0 é totalizado. Copiado, descida 2000, tem livre o ILS X-Ray, pista no 0. Gol 862, 1020. Gol 1962. 962. Z4082, 2240, 1150. Z4082, deixa a rota mais 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 020. Para 050, azul, 14. Para decolar, mantenha a proa até o nível 030. Após, mantenha o perfil da ação do ONU. Autorizado decolar. 140 graus, 131. Mantenha pronto até 3.000, após manter o perfil da ação do ONU, até 319. Aí ele quer. Gente. Autorizado o táxi, chama para ingresso. Pista na 7. Papá Romeu, Serra Luz de Oscar. Azul 2770, autorizado a minha manter a pistão a zero. Ali uma pista 77. Após o direto Unida, submarino de voo 340, sai do São Bruno. 340, mantenho isso até 3.000, após direita Leda, 319. Tráfego 3 horas, 1 2 milhas, rumo sudoeste, passando 050 em atenção, Charlie 208. Gente, 3191. Não faço mal. Poderia decolar 1770. 0. 1962, complete novo procedimento, chama o Salvador, frequência 118, decimal 95. Corre 1895, boa. Muito bom dia, gol 962, está 2,5 milhas para o índio Sierra estabilizado em 3, isso no zero. Gente, agora a utilização de tudo. Pode dar, fala bem, bem. Isso aí, Salvador, muito bom dia, azul 42, ali daí, pode esperar a zona 0 para o fim. Até o ponto de espera. O Fiosca, autorizado a minha irmã, e pistão no 7. Posição 3191, suas performances superadas. Ciência, 3191. Salvador, é o Azul 2770, passando do teste. Azul 2770, contato radar na decolagem, via saída Corão no Alfa, tudo na pena, de voo 180. Corão no Alfa, só levantei 180. O 962 autorizado a decolar, autorizado pouso, 140 graus, 13 graus. Livre pouso, pista no zero, com 962. Sim, eu posso passar 2770, o 2770, posso passar 2000, pode voar Coral? Fazer 2770, mantém o perfeito saída. Sente. Azul 2770, tráfego cumprindo o mesmo perfil, na sua posição de 2 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, passa nível de voo 070, inspeção para nível de voo 90, Charlie 208. Gente, 2770. Serra Rufiosco, autorizado a decolar, pista 17, após a decolagem e cruzar 600 pés, curva esquerda para o setor norte.